Confirmo, faccio una posizione 1, usa 3-5-2-0. Zona 3520, posição 03, pode 1, ok? 03. Força 13, autorizado, puxa com ataque. Gol 1173 pro ataque, tá com 58 no PLB, alternativa Leão. 58 PLB, gol 1173, táxi via Índia, reporte bom de espera, dono 0 pronto, que negar no 0 no 2. 173, já está autorizada a linha de colapso. Estrutura 0, vento 320, grau 029. Linha e decola da pista. Rua 0, 197. Sete três, decolagem 28, controle 120, décima 8. 208, bom dia. Dan 3520, Procopio. 1173, decolagem. 0190, Aracaju, autorizado, decolagem pista 90, curva esquerda. Sai da Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, aciona 5142. Caju, Cubestina, 208-542. É porta posta. Autorizado, puxa, abortado, 3520. A transmissão foi estar cortada, confirma para o B. 3520. Entendido, 63 a volta, 3520, tá com via Índia, ponte de perdão no 0, reporta pronto, quem ligar no 0 no 2. Meia meia, grato. Via Índia, ponte de perdão no 0, reporta 3520. Foi da presente posição. Eletro. Controle de Salvador, bom dia. O voo 5 Bravo Echo na posição. Ponto de destaque principal. 5 Bravo Echo, sim. 5 Bravo Echo, bom dia. 5 Bravo Echo, bom dia. Ok, reporta no término, Vitor Bravo Echo. E aguarde transferência. 3520, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 320 graus, 02 nós. Um 20 da Colatos 37, controle 120 da 8, por favor. Salvador, 3520. É 3520, bom nível 190 na saída Tuca. Não compreendi a mensagem. Contato radar, suba ao nível 190, saída PUCA, da 3520. Saída PUCA 190, da 3520. Solicite o centro diretamente agora, frequência 12545 alterne 1685. Bravo Eco. Vitor Bravo Eco. Vitor Bravo Eco, forma o término do cheque. Você gostou do cheque?